Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que se encontram em todas as classes sociais, em todas as religiões ou irreligiões. Capítulo 13. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Mas vejam, enquanto essas bestas vão emergindo, vindo de baixo para cima, Jesus vem descendo de cima para baixo. Está feito! A besta que emerge do mar. E vi levantar-se do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, porém seus pés como de urso e sua boca como de leão. E lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E mais, quem poderá pelejar contra ela? E lhe foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para fazer guerra durante 42 meses. E abriu a sua boca em insolências contra Deus, para lhe difamar o nome e o seu tabernáculo, a saber, os que habitam o céu. Foi-lhe permitido também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida eterna do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouça. Ouça. Pois se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, isto é, a paciência, e a fidelidade, isto é, a certeza dos santos. A besta que emerge da terra. Lemos a respeito da besta que emerge do mar. E eu li bem calmo para vocês irem entendendo e as cabeças irem se abrindo. Isso tem a ver com o dragão que persegue a mulher, do capítulo 12, que vimos estudando. Versículos 17 e 18, que dizem assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e deixou-se ficar sobre a areia do mar. Alguém poderia dizer, então está tudo tranquilo. Não, porque aí vem a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, ainda vão ganhar a força do dragão. A grande serpente, chamada Satanás, o diabo. Por isso é que os filhos de Deus não podem ficar parados à espera da morte, concordar com a dificuldade. Não, temos que nos levantar contra ela, reagir contra a dificuldade e vencê-la. Sob esta invocação da prece, quem sustenta a legião da boa vontade, quem sustenta a religião de Deus, com a política de Deus, quem sustenta o centro espiritual universalista, o céu da religião de Deus, que prepara os nossos dons espirituais, os nossos carismas, a nossa paranormalidade, a nossa sensitividade, é Jesus, com a sua misericórdia. Quem sustenta a legião da boa vontade é a misericórdia de Jesus. Vamos prosseguir. Já vimos uma besta, a que emerge do mar, quer dizer, surge do mar, se eleva do mar. E agora a besta que emerge da terra. E com relação a elas, eu fiz uma comparação com aquele anjo poderoso, de brado forte, que tem um pé no mar e um pé na terra. Um só é suficiente, professor Tácito, para vencer as duas bestas. Um de Deus vale por dois de Satanás, no mínimo. Vi outra besta subir da terra. Possuía dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Esta besta está revelada aqui neste versículo 13. E para vocês entenderem o versículo 12, devem lembrar-se que Babilônia é a parte podre de todas as religiões, de todas as políticas, de todas as ciências, de todas as economias, de todas as filosofias. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Versículo 12. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Essa força vem lá daquele versículo, deixa eu ver aqui, 18 do capítulo 12. E deixou-se ficar sobre a areia do mar. Mas tá tudo bem, tudo ótimo. A besta ficou lá, o dragão, descansado sobre a areia do mar. Vamos atrás disso. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Qual foi a nação que fez descer a terra fogo do céu? Esse é o versículo 13 do capítulo 13. Agora em diante, 14 em diante. E seduz os que habitam o mundo por causa dos prodígios que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que façam uma imagem da besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi concedido comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Olha aqui a descrição do capitalismo. Porque a besta de duas pontas é a grande alimentadora do capitalismo em todo o mundo. E onde é que está o comunismo ateu aqui? O capitalismo está aqui, ó, bem na cara de vocês aqui. Porque a besta que emerge da terra o sustenta no mundo inteiro. Ela jogou fogo do céu sobre a terra. Tem dois chifres, duas pontas geográficas, semelhantes ao de um cordeiro, mas fala como dragão. Senhores estudiosos, vejam que coisa. Vocês sabem que o capitalismo nasceu de... O velho Zaru dizia assim: todas as soluções dos problemas que afligem a humanidade, problemas que afligem a humanidade, estão no campo espiritual. Portanto, todas as tragédias e todas as dores também